diz que você não pode voar, menor. O céu é o limite. Mas com o poder da mente, você vai além do mundo. Jay Max e Polo, Rolex de chefe e a grana no colo. Qualidade é logo, Big Jet Life, lucro é em dobro como 99. No olho molho Kush, click, clack, no estilo checkmate. Aplico Royal Flush, a rua é o habitat, tic tac. São tarde da noite, tô firme até hoje. De BMW no rolê pela área, nunca foi fácil e o tempo não para. A corrente pesa e a peça é cara. Cuidado aí, malandro, que essa Glock não tem trava. Deixo na agulha, mas o kit é de rajada. Filha da puta, se vacila, ela dispara. O clima é de guerra, cara, até coisa rara. Só consegue mesmo é quem bota a cara tapa. Quero fazer grana de gente grande. Quero fazer grana de gente grande. Vida bandida, eu e minha gangue. Vida bandida, eu e minha gangue. Menores infratores no circo de horrores. Cozinhando as camas pra retorcer suas dores. Diabo é pedra, ponte pra um caixão sem flores. Retrata o que acontece pra quem vive os bastidores. Na função dos 12, comandando as noites, controlando as crises, porcos no açoite. Melhor medicamento é o que eu vendo aqui. Nem feita ver uma loca que quer trocar pedigree. Moto sem placa, Golf BA, 9 cromada e 10 celular. Boto o kit, pago o cachê dos cop. No patamar de elite, empilhando os malotes. Na festa nós é VIP, mas me lembro de ontem quem tava comigo. Quem segurou as broncas quando eu tava fudido. Um bom advogado quando foi preciso. Quero fazer grana de gente grande. Quero fazer grana de gente grande. Vida bandida, eu e minha gangue. Vida bandida, eu e minha gangue. Fumando Kush nas ruas mais pesadas. Fé em Deus e não tememos nada. Fumando Kush nas ruas mais pesadas.